Depois dessa pequena biografia de Nelson Gonçalves e Isaura Garcia, vamos ouvir os dois cantando aqui no nosso programa. Inicialmente o metralha Nelson Gonçalves na canção Mágoas de Caboclo, de Jota Cascata e Leonel Azevedo. Depois Isaura Garcia canta pra gente, de Jorge de Castro e Ciro de Souza, o samba Duas Mulheres e um Homem. E no final do bloco tem um samba canção Fantoche, letra e música de Adelino Moreira com Nelson Gonçalves. Vamos ouvir o bloco começando com Nelson Gonçalves. Cabocla, seu olhar está me dizendo que você está me querendo, que você gosta de mim. Cabocla, não lhe dou meu coração, pois você me quer muito. Amanhã não quer mais não. Vivo só para a saudade que o passado me deixou. A vida para mim não vale nada desde o dia em que a malvada o coração me estraçalhou. Às vezes pela estrada em luarada lembro-me de uma toada que ela para mim cantava. Quando eu era feliz e não pensava que a desgraça em minha porta passo a passo me rondava. Depois que ela partiu, eu fiquei triste, nada mais pra mim existe. Nela, ó grande Deus, eu sinto dos olhos meus triste lágrima resolver entre nós, galera. longe dos teus olhos, meu amor. Mas me atordoa o calor desta paixão. Estava certo em sua frase, o inventor. Longe dos olhos e perto do coração. É na distância que dói mais a dor do amor. E se esse amor não foi apenas amizade, a gente chora nossa mágoa, nossa dor. Num labirinto de tristeza e de saudade, tenho em meus olhos a visão da tua imagem. Sou um fantoche que a solidão apavora. Tento abraçar o teu vulto e a sua miragem, me atormentando dia e noite a toda hora. De ti distante vivo triste a meditar. Nos separamos nós, não posso compreender. Por que razão choraste tanto ao me deixar? Por que razão eu chorei tanto ao te perder? Apavora, tento abraçar o teu vulto e a sua miragem, me atormentando dia e noite a toda hora. De ti distante vivo triste a meditar. Nos separamos, mas não posso compreender. Por que razão choraste tanto a me deixar? Por que razão eu chorei tanto ao te perder? Ouvimos com Nelson Gonçalves, de Jota Cascata e Leonel Azevedo, Mágoas de Caboclo. Depois, Isauro Garcia cantou o samba de Jorge de Castro e Ciro de Souza, Duas Mulheres e um Homem. E no final do bloco, voltou Metralha, Nelson Gonçalves, e cantou pra gente o samba-canção Fantoche. Programa sempre aos domingos, especial com Nelson Gonçalves e Isauro Garcia. Já lembramos a você, daqui a pouquinho, às 8h30, o programa do Nireis, Arquivo de Cera. Logo depois, de 10 a meio-dia, o programa Brasileirinho, sempre ao vivo, com músicos cearenses tocando pra você, brasileirinho, todo domingo de 10 ao meio-dia. Ao meio-dia tem Roda de Samba com Fátima Mendes, 1 da tarde Antologia da MPB com Everardo Sobreira e 2 da tarde o nosso Memória 107. Vamos continuar ouvindo Nelson Gonçalves, mais um samba-canção belíssimo aí de Adelino Moreira, Meu Dilema. Depois, Edredom Vermelho, samba de Erivelto Martins com Isaura Garcia. No final do bloco tem o Choro-Canção Naquela Mesa, de Sérgio Bittencourt, dedicado aí ao seu pai, Jacó do Bandolim, com Nelson Gonçalves. Sozinho, sem amor, sem carinho, solitário na dor. Violão, já chorei tanto, tanto, que não tenho mais pranto pra chorar por meu amor. Violão, companheiro dileto, és meu único afeto, tudo que me restou. Meu violão, meu amigo, nem ela nos separou. Hoje eu amargo contigo motivo a saudade que ela deixou. Fiquei entre a cruz e a espada quando ela, desesperada, obrigou-me a escolher. Ela é tão triste, sem que não posso viver. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia:

obrigado a sorrir. No cinzeiro, o cigarro que você fumou, uma cortina de veludo que assistiu até o fim, o drama que nos separou. De luvas que você deixou, um travesseiro manchado de carmim, um vidro de arpejo quase no fim, reminiscências do nosso amor. Você deixou um travesseiro manchado de carmim, um vidro de arpejo quase no fim, reminiscências do nosso amor. Ele correu, eu creio que o velho enlouqueceu. Vamos embora desta casa. Seu marido, dona Júlia, é uma brasa. A senhora arranja outra empregada. Seu maluco na cozinha, eu não posso fazer nada. Chame esse cara com as malas, dona Júlia. Ensine esse palhaço a respeitar mais a senhora. Se ele fosse o meu marido, entrava na chibata e o mandava embora. A senhora está enganada, dona Júlia, este bandido é um gavião. Se eu não sou mesmo de circo, tinha me queimado toda no fogão, no caldeirão. Dona Júlia, seu marido me abraçou, me beijou. Quando eu dei de mão numa vassoura, ele correu. Eu creio que o velho enlouqueceu. Dona Júlia, eu vou-me embora desta casa. Seu marido é uma brasa. A senhora arranja outra empregada. Seu maluco na cozinha, eu não posso fazer nada. Do samba foi que eu te conheci numa roda de bamba que eu jamais esqueci, remexendo as cadeiras, xingando e sambando com simplicidade, até que um dia trocaste o meu samba e a lua do morro pela luz da cidade. Segue o teu caminho, mariposa, já que essa luz te embriaga. Mas nunca te esqueças, mariposa, que toda luz se apaga. Presta bem atenção, mariposa, neste aviso derradeiro. Antes que a luz da cidade se apague, pode secar-te primeiro. Mariposa, já que essa luz te embriaga. Mas nunca te esqueças, mariposa, que toda luz se apaga. Presta bem atenção, mariposa, neste aviso derradeiro. Antes que a luz da cidade se apague, pode cegar-te primeiro. Ouvimos com Nelson Gonçalves Reminiscências de Amor, composição de Anísio Peçanha e Flora Matos. Depois, Isauro Garcia cantou o samba choro Marido Maluco, composição de Gadé. E a última do bloco, Mariposa, samba canção de Nelson Gonçalves e Adelino Moreira, na privilegiada voz de Nelson Gonçalves. E ele continua o bloco cantando pra gente Verbo Amar, de sua autoria, e Erivelto Martins. Depois, Isauro Garcia no samba O Sorriso do Paulinho, de Gastão Viana e Mário Rossi. No final do bloco, tem mais uma vez o metrô Nelson Gonçalves, Renúncia, Fox de Roberto Martins e Mário Rossi. Você não pôde conjugar. Eu sei que você até fez sacrifício, esperando até o fim pra resolver fugir de mim. Poucas mulheres fariam o que você fez, sofrendo resignada, amando outro talvez. Eu agradeço tamanha compreensão. Ainda existem mulheres com decência e coração.

a renúncia. Enche-me a alma e o coração de tédio. A tua renúncia dá-me um desgosto que não tem remédio. Amar é viver. Ser embriagador e vulgar, difícil no amor é saber renunciar. Ouvimos com Nelson Gonçalves, dele e Arivelto Martins, Verbo Amar. Depois, Isauro Garcia interpretou o samba O Sorriso do Paulinho, de Gastão Viana e Mário Rossi. E no final do bloco, mais uma vez, o metralha Nelson Gonçalves. Ele cantou pra gente Renúncia, Fox, de Roberto Martins e Mário Rossi. O programa sempre aos domingos faz um breve intervalo, voltando logo em seguida com mais interpretações de Nelson Gonçalves e Isauro Garcia. ZYC 407, Rádio Universitária FM, 107,9 MHz. Emissora da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, Universidade Federal do Ceará. UFC Notícia. A comunidade acadêmica da UFC tem um canal disponível para enviar sugestões, reclamações, críticas e elogios relacionados a qualquer serviço da universidade. O ouvidor da UFC é o professor Agostinho Gosson e o atendimento é feito através do telefone, e-mail ou pessoalmente, no horário das 8 ao meio-dia e das 2 às 6 da tarde. O endereço é área 3 do Centro de Humanidades, na Avenida da Universidade, ao lado da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura. Já estamos de volta com o nosso programa sempre aos domingos pela sua rádio Universitária FM. Produção e apresentação de Nelson Augusto, no áudio José Raimundo Lustosa. Quando o carteiro chegou e o meu nome gritou com uma carta na mão. Hoje as vozes de Nelson Gonçalves e Isauro Garcia. Isauro Garcia nasceu em 26 de fevereiro de 1919 em São Paulo e faleceu em 30 de julho de 1993 também em São Paulo. Gravou seu primeiro disco em 1941 com o choro Chega de Tanto Amor, de Mário Lago. Do outro lado do disco, o samba Pode Ser, de Geraldo Pereira e Marino Pinto. E lá pra cá é a história da música popular brasileira e seu maior sucesso foi Mensagem. Será de alegria, será de tristeza. Já Nelson Gonçalves tem como nome de batismo Antônio Gonçalves Sobral. Nasceu em 26 de junho de 1919 em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, e faleceu em 18 de abril de 1998, no Rio de Janeiro. Gravou seu disco também em 1941, com o samba Sinto-me Bem, de Ataúfo Alves, que já conseguiu um relativo sucesso. De lá pra cá, também a história da música popular brasileira, grande Nelson Gonçalves. Ele canta agora pra gente o samba-canção Pensando em Ti, de Arivelto Martins e Davi Nasser. Depois, Isauro Garcia canta o samba Se Você Visse, de Orondino Silva, que é o Dino Sete Cordas, e Del Louro. E a última do bloco, Normalista, samba-canção de Benedito Lacerda e Davi Nasser, com Nelson Gonçalves. Amanheço pensando em ti, eu anoiteço pensando em ti, eu não te esqueço, é dia e noite pensando em ti. Eu vejo a vida pela luz dos olhos teus. Nas orações que eu faço.

parte pra conhecer Dom Pedrito, que prometeu e não cumpriu. Cumpri com sede, só na sarjeta sorriu para um homem e ganhou a primeira peseta. Navio apitou, paguei a despesa, a história se encerra. Adeus, Barcelona, adeus. Adeus, Dolores, Sierra. Do nosso programa Sempre aos Domingos de hoje, você ouviu Nelson Gonçalves, música de sua autoria, e Raul Sampaio, Revolta. Depois, Isaura Garcia cantou o samba Mensagem, de Aldo Cabral e Cícero Nunes. E no final do bloco, mais uma vez, Nelson Gonçalves, no samba Dolores Sierra, composição de Wilson Batista e Jorge de Castro. Nosso programa Sempre aos Domingos vai ficando por aqui. Após o intervalo, tem o Nireis e seu programa Arquivo de Cera. Logo depois, de 10 ao meio-dia, o programa Brasileirinho. Ao meio-dia, tem Roda de Samba com Fátima Mendes. 1 da tarde, Antologia da MPB com Everardo Sobreira. E 2 da tarde, o nosso Memória 107, programa de efemérides. Continue com a Rádio Universitária FM. Vem aí o Nireis e o seu programa Arquivo de Cera. Universitária FM, a sintonia da terra. A Universidade Estadual Vale do Acaraú, em convênio com o CETRED, está com inscrições abertas para o vestibular até 2 de julho. São cursos de graduação tecnológica em Recursos Humanos, Processos Gerenciais e Segurança Privada. Inscreva-se pelo site www.cetred.com.br, 3214-8200. A Divisão de Programas e Projetos Culturais da UFC está com inscrições abertas para aulas gratuitas de dança de salão. Podem participar servidores da UFC e do CIAS, ativos, aposentados e seus cônjuges. Para se inscrever, basta ligar para 3366-7412 ou ir até a Divisão de Programas e Projetos Culturais da UFC, na Rua Paulino Nogueira, número 315. As inscrições seguem até 11 de julho, das 9 da manhã às 5 da tarde. Participe! Universitária informa. Neste domingo, segundo dia das oitavas de final da Copa, os jogos são Holanda e México, 1 hora da tarde em Fortaleza, e Costa Rica e Grécia, às 5 da tarde em Recife. A Rádio Universitária está em rede com a empresa Brasil de Comunicação para a transmissão da Copa e realiza pré-jogo a partir do meio-dia. Em seguida, transmite o jogo Holanda e México. Neste momento, através das ondas da Rádio Universitária FM, o programa Arquivo de Cera, uma produção e apresentação de Discoteca de Nireis, no ar desde 1963. Arquivo de Cera é o único programa em todo o país a apresentar exclusivamente gravações originais em discos de 78 rotações por minuto, os chamados discos de cera, que dominaram o mercado nacional no período de 1902 a 1964. Hoje vamos homenagear um dos maiores sambistas do país, Jorge Veiga, cujo aniversário de morte está ocorrendo. Ele nasceu em 6 de dezembro de 1910, na cidade do Rio de Janeiro, e faleceu na mesma cidade no dia 29 de junho de 1979. Abramos o programa com a marcha Brigitte Bardot, de autoria, letra e música de Miguel Gustavo. Jorge Veiga canta com acompanhamento de conjunto e coro Gravação Copacabana, realizada em 1960. Disco lançado em dezembro de 1960 para o Carnaval de 61. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte beijou, beijou. Lá dentro do cinema todo mundo se afobou. Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte beijou, beijou. Lá dentro do cinema todo mundo se afobou. Bebê, bebê, bebê, por que é que todo mundo olha tanto pra você? Será pelo pé? Não é. Será o nariz? Não é. Será o tornozelo? Não é. Será o cotovelo? Não é. Você que é boa e que é mulher, me diga então por que é que é? Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte beijou, beijou. Lá dentro do cinema todo mundo se afogou. Brigitte Bardot, é que todo mundo olha tanto pra você. Será pelo pé? Não é. Será o nariz? Não é. Será o tornozelo? Não é. Será o cotovelo? Não é. Você que é boa e que é mulher, me diga então por que que é? Brigitte Bardot, é que todo mundo olha tanto pra você. Será pelo pé? Não é. Será o nariz? Não é. Será o tornozelo? Não é. Será o cotovelo? Não é. Você que é boa e que é mulher, me diga então por que é que é? Aurora Analfabeta. Samba de autoria de Gordurinha e Nascimento Gomes. Jorge Veiga foi quem gravou com acompanhamento de conjunto em 1959 na Copacabana e lançou o disco no mesmo ano. Aurora Analfabeta. Mas é que eu arranjei uma dona boa lá em Cascadura, grande criatura, mas não sabe ler, nem tão pouco escrever. Ela é bonitona, bem feita de corpo e cheia de nota, mas escreve gato com jota e escreve saudade com C. Ela disse outro dia que estava doente, sofrendo dos trombos. Atrás, isto assim já é demais. Ela fala aribu, pariu prano e motocicleta, e diz que adora feijoada com preta. Ela é errada demais. Vi uma letra O bordada na blusa, falei agora. Perguntei seu nome, ela disse é Aurora, e sou filha do Arineu, o azar é todo meu. Falei agora, perguntei seu nome, ela disse eu sou Aurora.

madrugada. Tudo que eu fiz por você não valeu de nada. Nos braços de uns e outros, você vai de céu em céu. Quem prefere o inferno não vê o caminho do céu. Só tudo que você por aí jogada. Vocês estão ouvindo o programa Arquivo de Ser, através da sua rádio universitária FM, o mais antigo programa do rádio cearense, hoje com gravações da carreira discográfica do cantor Jorge Veiga. Cosme e Damião, samba de Wilson Batista e Jorge de Castro. Jorge Veiga canta com acompanhamento de conjunto em gravação de 1955, realizada na Copacabana, que lançou o disco através de suplemento para agosto e setembro de 1955. É sobre a dupla de policiais, Cosme e Damião. Wilson Batista chamava-se Wilson Batista de Oliveira. Cosme e Damião. Praça parei, eu e a Conceição. De repente eu vi um boa noite, era o Cosme e o Damião. Destacaram um papel amarelo, que situação. É que distraidamente eu estacionei na contramão. Conversei, o Cosme tem um cigarro pro Damião. Expliquei aos bons soldados que mostrava o pão de açúcar a Conceição. Eles acharam graça e um me respondeu, cheio de fé. Duraleques e dileques, nem que o senhor fosse o café. Pois é. E eu vi um boa noite, como vai? Era o Cosme e o Damião. Destacaram um papel amarelo. Que situação. É que distraidamente eu estacionei na contramão. Conversei, o Cosme dei um cigarro pro Damião. Expliquei aos bons soldados que mostrava o pão de açúcar a Conceição. Eles acharam graça e um me respondeu, cheio de fé. Duraleques e dileques, nem que o senhor fosse o café. Vem na charré no Chevrolet, me dê o meu boné. Café Society, Samba Bem, assim vem no rótulo do disco. Samba Bem, de autoria de Michel Gustavo. Quem canta é Georges Veiga e conjunto. Gravação de 1955, realizada na Copacabana, que lançou o disco através do suplemento para maio de 1955. Michel Gustavo era um Miguel Gustavo, que se chamava na realidade Miguel Gustavo Werneck de Souza Martins. E o Georges Veiga era o Jorge Veiga, nosso amigo. Café Society. Doutor de

o samba Canção dos Aviadores, de Jorge Veiga e Zé do Violão. Jorge Veiga canta com acompanhamento de Astor e sua orquestra, em gravação de 9 de março de 1953, realizada na Continental, que lançou o disco através do suplemento para maio-junho de 1953. Em 1951, quando viajava de avião sobrevoando a Amazônia, o avião teve dificuldade de comunicação e o piloto sintonizava estações de rádio para se guiar. Mas a dificuldade era que as mesmas não diziam o nome nem o prefixo. A partir daí, na Rádio Nacional, Jorge Veiga, que viajava nesse avião, ficou famoso pelo bordão criado por Floriano Faisal, com o qual iniciava seus programas. Alô, alô, senhores aviadores que cruzam os céus do Brasil. Aqui fala Jorge Veiga, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Estações do interior queiram dar os seus prefixos para a guia das nossas aeronaves. Fez, então, este samba e gravou em parceria com Zé do Violão. Canção dos Aviadores. Alô, alô, aviadores do Brasil. Aqui está falando Jorge Veiga. Estações do interior queiram dar os seus prefixos para a guia das nossas aeronaves. Aviadores do Brasil, a vocês eu agradeço de todo o coração. O diploma que me deram, olhando pra ele eu deixo os bravos da minha nação. Nos dias de nevoeiro, tempestade ou fúria no mar, Deus proteja vocês nas alturas gigantes do ar. Aviação do Brasil, de coração eu pertenço a ela, e como prova de lealdade trago um bebê na minha lapela. Avante, gigantes avante, em cumprimento de cada missão, um por todos e todos por um, para o engrandecimento da nossa nação. Eu pertenço a ela, e como prova de lealdade trago um brevê na minha lapela. Avante, gigantes avantes, em cumprimento de cada missão, um por todos e todos por um, para o engrandecimento da nossa nação. Aviadores do Brasil, a vocês eu agradeço de todo o coração. O diploma que me deram, olhando pra ele eu vejo os bravos da minha nação. Nos dias de nevoeiro, tempestade ou fúria no mar, Deus proteja você nas alturas gigantes do ar. Agora vamos para o nosso primeiro intervalo. Logo mais estaremos voltando com a segunda parte do programa Arquivo de Ser. Universitária FM 107,9 MHz. A sintonia da Terra. A Copa é do Mundo, mas a rede é nacional. O Brasil já está ligado. Uma alegria geral. Pelas ondas do rádio, transmitindo a emoção do Na Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014, a Universitária FM se une à rede nacional com as rádios EBC e traz para você a transmissão ao vivo dos jogos. Você confere também uma programação especial com cobertura jornalística completa antes e depois das partidas. Não perca! Rádios da empresa Brasil de Comunicação em rede nacional, levando o melhor da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014. Estamos voltando com a segunda parte de Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis. Hoje, uma homenagem ao cantor Jorge Veiga. Anúncio: samba de Benê Machado, e Jorge Veiga canta com Geraldo Medeiros e seu conjunto no acompanhamento. Gravação realizada em 22 de junho de 1950 na Continental, e lançou o disco no suplemento para setembro-outubro de 1950. Anúncio. Precisa-se de uma cozinheira que saiba cozinhar com perfeição, que seja um tipo de mulher perfeita, o corpo em forma de violão, carinhosa e boazinha, pra nas horas vagas fazer carinho ao patrão. Precisa-se de uma cozinheira que saiba cozinhar com perfeição, que seja um tipo de mulher perfeita, o corpo em forma de violão. E boazinha, tá nas horas vagas fazer carinho ao patrão. Prefiro que tenha cor bronzeada e goste de batucada e também de gafieira, porque quando a patroa distrair e eu quiser me divertir, saber que tenho companheira. Com perfeição, que seja um tipo de mulher perfeita, um corpo em forma de violão, que seja carinhosa e boazinha, pra nas horas vagas fazer carinho ao patrão. Medalha Dourada, samba de Otolindo Lopes e Arnaud Provenzano. Jorge Veiga canta, com acompanhamento de Geraldo Medeiros e seu conjunto, em gravação realizada em 1949 na Continental, que lançou o disco através do suplemento para março-abril de 1950. Medalha Dourada. Ser as franjas do seu vestido e cobre

Samaritana, marcha de Pedro Caetano e Claudionor Cruz, que Jorge Veiga canta com acompanhamento de Severino Araújo e sua orquestra Tabajara, em gravação realizada em 6 de outubro de 1947 na Continental, que lançou o disco em dezembro de 1947. A música foi feita para o Carnaval de 1948. No rótulo do disco, Claudionor Cruz está como V. Belo, abreviatura do nome de sua esposa Virgínia Belo. Naturalmente, por algum contrato que ele tinha com outra gravadora, seu nome não poderia aparecer em disco, no disco Continental. Ouçamos Samaritana. Deixa samaritana eu beber água na tua fonte. Matarei a sede deste amor se Deus quiser. Desde o dia em que te vi, nunca mais senti outra mulher. Ora, deixa samaritana eu beber água na tua fonte. Matarei a sede deste amor se Deus quiser. Samaritana, eu beber água na tua fonte. Matarei a sede deste amor se Deus quiser. Desde o dia em que te vi, nunca mais senti outra mulher. Falso pastor, deixa de cena, vá procurar Madalena. Fala da jeito na tua aflição. Vocês escutam o programa Arquivo de Cera pela sua rádio universitária FM, o mais antigo programa do rádio cearense, hoje com uma homenagem ao cantor Jorge Veiga, cujo nome real e completo era Jorge de Oliveira Veiga. Nasceu no Rio de Janeiro, no dia 14 de abril de 1910, no Engenho de Dentro, bairro do subúrbio carioca. Teve infância de menino pobre, trabalhando como engraxate, vendedor de frutas e pirulitos. Quando adulto, trabalhou como pintor de paredes e, ao cantar durante o serviço, o proprietário da casa comercial que estava pintando percebeu que ele tinha qualidades de cantor e conseguiu que ele cantasse num programa da Rádio Educadora do Brasil, a PRB7, oportunidade que lhe deu início à sua carreira artística. Em 1934, iniciou a carreira artística em circos e pavilhões do Rio de Janeiro. No mesmo ano, começou a se apresentar imitando Silvio Caldas no programa Metrópole da Rádio Educadora. Pouco depois, excursionou ao norte do país com uma companhia de mambembe. Em 1939, estreou em disco com a rancheira Adeus João, acompanhado ao acordeon por Antenógenes Silva, que era, na verdade, o titular do disco. Por sugestão do violonista Rogério Guimarães e do compositor Heitor Catumbi, mudou seu repertório e estilo de cantar, passando a interpretar primordialmente sambas malandros e anedóticos, além de sambas de breque. Em 1942, quando atuava na Rádio Guanabara, conheceu Paulo Gracindo, figura que teve grande importância na carreira do cantor, o que transparece num depoimento que ele deu, onde ele diz: Paulo Gracindo foi a luz que apareceu na minha vida. Me ensinou a cantar sempre sorrindo, para dar mais leveza à interpretação e divertir mais os ouvintes. Em 1944, voltou a aparecer pelo Odeon com o samba Iracema, de Raul Marques e Otolindo Lopes, que foi um sucesso relativo. No mesmo ano, foi contratado pela Continental e lançou os sambas Morena Linda, de João Martins e Otolindo Lopes, e Minha Patroa é Boa, de Valdemar Silva e Stanislau Silva. Seu primeiro grande sucesso foi o samba Falso Batuqueiro, de Raul Marques e Carlos de Souza, lançado em 1945. Jorge Veiga recebeu o título honorífico de aviador honorário, dado pela Aeronáutica. Em 1953, Jorge Veiga trocou de gravadora, passando da Continental para a Copacabana. E em 1961, passou a gravar pela RCA Victor. Com o advento do LP, fez vários naquela gravadora e depois outros em várias outras gravadoras. Jorge Veiga faleceu no Rio de Janeiro, no dia 29 de junho de 1979. Vamos ouvi-lo em Paraquedista, choro de José Leocádio, que Jorge Veiga canta com acompanhamento de Benedito Lacerda e seu conjunto, em gravação de 1946, realizada na Continental, que lançou o disco pelo suplemento para setembro de 1946. Paraquedista. E logo lhe deixou mal. Agora fica reclamando que dançou sem conhecer. Um choro bem gostoso, obriga o corpinho a mexer. Você me disse que dançava e no choro era o tal. Para que desapareceu e logo lhe deixou mal. Agora fica reclamando que dançou sem conhecer. Choro bem gostoso, obriga o corpinho a mexer. Vou pedir pra dar um bis, quero ver você dançar. Um choro bem gostoso, que é mesmo de amargar. Brauzinho no trombone, que o bis vai executar. Vamos, nego, tira a dama, que o choro vai começar. Olha o moço no trombone, que o bis vai executar. Vamos embutir a dama, que o choro vai começar. Você me disse que dançava, que no choro era o tal. Para que desapareceu, e logo lhe deixou mal. Agora fica reclamando, que dançou sem conhecer. Um choro bem gostoso, obriga o corpinho a mexer. Você me disse que dançava e que no muro era o tal. Para que desapareceu e logo lhe deixou mal. Agora fica reclamando que dançou sem conhecer. Um choro bem gostoso, obriga o corpinho a mexer. Coração em Leilão, samba de Alcides Rosa e Sebastião Gomes. Jorge Veiga canta com o regional do Benedito Lacerda no acompanhamento. Gravação de 27 de maio de 1946, realizada na Continental, que lançou o disco em junho de 1946. Coração em Leilão. A outra diz, a meu anjo vem, pra evitar uma briga, e é coisa que não convém. Acabei com o leilão, não dei meu coração pra ninguém. Muito bem, são tantas duas, queridas, mas nenhuma preferida, porque são todas iguais. Sambá em Madureira, samba de Haroldo Lobo e Milton de Oliveira, que Jorge Veiga canta com acompanhamento de Benedito Lacerda e seu conjunto, em gravação de 1945, realizada na Continental. O disco foi lançado em dezembro de 1945. Fez parte do filme Caídos do Céu, da Cinédia. Vou Sambá em Madureira. Ai, ai, ai, Madalena, meu amor, faço qualquer samba, seja ele onde for. Faz favor, se a Madalena for, se ela for samba em Madureira, também vou. Madureira, só não samba que não quer. De domingo a terça-feira, todos vêm comprar chuchu. Não precisa ter dinheiro, só precisa um pandeiro. Pra sambar em Madureira, tem gente até de Bangu. Vai, terça-feira, todos brincam pra chuchu. Não precisa ter dinheiro, só precisa um pandeiro. Passa mar e madureira, tem gente até de bambu. De cadeira, samba de Alcibíades Nogueira e Amado Regis, que Jorge Veiga gravou com acompanhamento de Claudionor Cruz e seu conjunto, com a ajuda de Abel. A gravação data de 1945, realizou-se na Continental, e esta lançou o disco em setembro de 1945. Chá de cadeira. Dinheiro e não dancei. Uma vez só tinha tanto cavalheiro, me escolheram pra coió. Era eu entrar no bar, surgia uma parceira, mas na hora de dançar me dava chá de cadeira. Eu gastei todo o dinheiro e não dancei. Uma vez só tinha tanto cavalheiro, me escolheram pra coió. Era eu entrar no bar, surgia uma parceira, mas na hora de dançar me dava chá de cadeira. Sanduíche, guaranás e outras coisinhas mais, para elas eu pagava, minha simples, meu cartaz. E tudo isso porque calouro na gafieira só tem dama pra buffet, só toma chá de cadeira. Coisinhas mais, para elas eu pagava, minha simples, meu cartaz. E tudo isso porque calouro na gafieira só tem dama pra buffet, só toma chá de cadeira. Ai, ai, eu gasto todo o dinheiro e não dancei. Uma vez só tinha tanto cavaleiro, ai, me escolheram pra goió. Era eu entrar no bar, surgia uma parceira, mas na hora de dançar me dava chá de cadeira. Sanduíche, guaranás e outras coisinhas mais, para elas eu pagava, minha simples, meu cartaz. Tudo isso porque calouro na gafieira só tem dama pra buffet, só toma chá de cadeira. Vamos agora para o segundo intervalo. Logo mais estaremos voltando com a terceira e última parte do programa Arquivo de Cera. ZYC 407, Rádio Universitária FM, 107,9 MHz. Emissora da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, Universidade Federal do Ceará. Estamos voltando com a terceira parte de Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis, hoje homenageando Jorge Veiga. Senhor Comissário, samba de Benedito Lacerda e Haroldo Lobo, que Jorge Veiga gravou com acompanhamento de Benedito Lacerda e seu conjunto em 1945 na Continental, que lançou o disco em dezembro de 1945. Senhor Comissário. Também esquece, samba de Príncipe Pretinho e Raul Marques. Jorge Veiga canta com o acompanhamento de Benedito Lacerda e seu conjunto, em gravação realizada no dia 23 de maio de 1945 na Continental, que lançou o disco em junho de 1945. Coração Também Esquece. Coração. coração. Mas a velha experiência gritou alto, paciência, guarda mais esta lição. Partir pra longe dos olhos é fugir do coração. E veio logo o pensamento, procurar o esquecimento, arranjar um outro amor, um outro alguém que me quisesse. Pois na vida tudo passa, coração também esquece. Falso Batuqueiro, samba de Raul Marques e Carlos de Souza, que Jorge Veiga canta com acompanhamento de Benedito Lacerda e seu conjunto, em gravação realizada em 1945 na Continental, que lançou o disco em março de 1945. Foi o primeiro sucesso de Jorge Veiga, Falso Batuqueiro. Não faz uma letra e nem diz salve a rapaziada. É cheio de papagaiada. Não canta samba, não sabe dar banda. É uma estrela apagada. Não tem golpe de vista. Imediatamente ele é obrigado a fazer a pista. E não tem sangue de artista. A turma fica maluca quando o batuqueiro faz um floreado na ponta do pé e diz um verso de improviso, resolvendo o que a gente quer. Não é um batuqueiro, tem diploma de sambista e é considerado. Na roda do samba anda sempre alinhado com uma baiana ao seu lado. É cheio de papagaiada. Não canta samba, não sabe dar banda. É uma estrela apagada. Não tem golpe de vista. Imediatamente ele é obrigado a fazer a pista. Recado que a Maria mandou, samba de Haroldo Lobo e Wilson Batista, que Jorge Veiga gravou com acompanhamento de Benedito Lacerda e seu conjunto em 1945 na Continental, e esta lançou o disco em março de 45. Recado que a Maria mandou. Maria mandou. Não digo aqui porque é particular. A pobrezinha estava aflita, quase se jogou no mar. Eu vi que não era fita. Voltei que tudo em vista. A Maria contou pra mim que quase mudou de cor quando viu você na saída do vale com a Leonor. A Maria mandou dizer que ainda é sua. Mora no mesmo bairro, na mesma casa, na mesma rua. Tenho um recado pra você que a Maria mandou. Mandou? Mandou. Não digo aqui porque é particular. A pobrezinha estava aflita, quase se jogou no mar. Eu vi que não, não era fita, consegui tudo evitar. Escuta um programa Arquivo de Cera pela sua Rádio Universitária FM, o mais antigo programa do rádio cearense. Produção, apresentação e discoteca de Nireis. Hoje, com gravações da carreira discográfica do cantor Jorge Veiga. Minha Patroa é Boa, samba de Valdemar Silva e Stanislau Silva. Jorge Veiga canta com acompanhamento de Benedito Lacerda e seu conjunto. Em gravação de 1944, realizada na Continental, e lançou o disco em junho de 44. Minha Patroa é Boa. A minha patroa é boa, faz tudo pra me agradar, sabendo que eu ganho trabalha pra me ajudar. Passa o dia numa fina, passa a noite a costurar. E ao domingo, quando vem da missa, engoma nossa roupa branca, vamos passear. É verdade, a minha patroa é boa, é faz tudo pra me agradar. Sabendo que eu ganho pouco, trabalha pra me ajudar. Passa o dia numa fina, passa a noite a costurar. E aos domingos, quando vem da missa, engoma nossa roupa branca e vamos passear. E quando chega na segunda-feira, levanto alegre para trabalhar. Assim passamos a semana inteira, vivendo apenas para o nosso lar. Mulher assim é uma felicidade que muita gente vive a procurar. Por isso eu digo com sinceridade que mulher igual a ela para mim não há. Isso é verdade. Segunda-feira, levanto alegre para trabalhar. Assim passamos a semana inteira, vivendo apenas para o nosso lar. Mulher assim é uma felicidade que muita gente vive a procurar. Por isso eu digo com sinceridade que mulher igual a ela para mim não há. Mas é verdade, a minha patroa é boa, é faz tudo pra me agradar. Sabendo que eu ganho pouco, trabalha pra me mudar. Passa o dia numa fina, passa a noite a costurar. mar. E aos domingos, quando vem da missa, engoma nossa roupa branca e vamos passear. Morena Linda, samba de João Martins e Otolindo Lopes. Jorge Veiga canta, com Benedito Lacerda e seu conjunto no acompanhamento, em gravação de 1944, realizada na Continental, que lançou o disco em junho de 1944. Morena Linda. Iracema, samba de Raul Marques e Otolindo Lopes, que Jorge Veiga canta com acompanhamento de Benedito Lacerda e seu conjunto. Gravação realizada em 3 de fevereiro de 1944 na Odeon, que lançou o disco pelo suplemento para março de 1944. Esse disco compõe a segunda gravação de Jorge Veiga. Iracema. Iracema, logo vamos ao cinema. Por sua causa, hoje não fui trabalhar. Não me deu bolo. Iracema, você é o meu consolo. É, Iracema, logo vamos ao cinema. Por sua causa, hoje não fui trabalhar. Estamos combinados, logo mais vou lhe esperar naquele ponto de bonde da Praça Mauá. Não quero perder a primeira sessão. Vamos ver aquele filme sempre no meu coração. Ai que bom, ai, oi, Iracema, logo vamos ao cinema. Com a casa, porque eu fui trabalhar. Iracema, você é o meu consolo. combinados. Logo mais vou lhe esperar naquele ponto de bonde da Praça Mauá. Não quero perder a primeira sessão. Vamos ver aquele filme sempre no meu coração. Ai, que bom. Adeus, João. Rancheira de Antenógenes Silva, que Jorge Veiga canta com acompanhamento por Antenógenes Silva no acordeon, Rogério Guimarães no violão e Pericunho no bandolim. A gravação é de 25 de fevereiro de 1939, realizada na Odeon, que lançou o disco em maio de 1939. Antenógenes Silva chamava-se Antônio Honório da Silva. Jorge Veiga era Jorge de Oliveira Veiga. Este foi o primeiro disco de Jorge Veiga. Adeus, João. Linda morena do meu coração. Adeus, João. Eu não vou não. Adeus, João. Eu não vou não. Eu vou ficar. Quero te amar. Linda morena do meu coração. Produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963, fica por aqui. No próximo programa traremos um novo assunto para vocês. Obrigado pela audiência e até lá. Universitária FM. A sintonia da terra. A Copa é do mundo, mas a rede é nacional. O Brasil já está ligado, uma alegria geral. Pelas ondas do rádio, transmitindo a emoção. Do Iapoque ao Chuí, em cada canto, em cada coração. Ia, ia, é a rede nacional. Ia, ia, o melhor do futebol. Na Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014, a Universitária FM se une à rede nacional com as rádios EBC e traz para você a transmissão ao vivo dos jogos. Você confere também uma programação especial com cobertura jornalística completa antes e depois das partidas. Não perca! Rádios da empresa Brasil de Comunicação em rede nacional, levando o melhor da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014. UFC Notícias. O prazo para as inscrições de alunos voluntários para a sexta-feira das profissões da UFC está prorrogado até 11 de julho. A feira será realizada de 10 a 12 de setembro no campus Tupici e o trabalho voluntário dá direito à inclusão de 32 horas no currículo, como atividades complementares. Os estudantes da UFC interessados em participar como voluntários e as escolas que desejam levar alunos à feira podem se cadastrar no site da Pró-Reitoria de Graduação. Fortaleza, 10 horas, 1 minuto. Um bom dia a você, amigo ouvinte da Universitária FM. A partir de agora e até o meio-dia, Brasileirinho, nosso encontro dominical com choro instrumental e cantado. Brasileirinho tem produção e apresentação de Nelson Augusto, no áudio José Raimundo Lustosa. E daqui a pouco, apostos aqui, nosso regional comandado pelo Pedro Madeira, grande bandolinista, está trazendo aí os amigos do curso de música da Universidade Federal do Ceará para tocar choros cearenses de compositores alencarinos. Também teremos um grupo de samba que vai começar nosso programa de hoje daqui mais ou menos a uns 10 minutinhos. Tudo isso ao vivo com você até o meio-dia, o programa Brasileirinho sempre marcando a sua audiência, você com essa parceria, nosso amigo ouvinte aí fazendo essa mão dupla de comunicação. Eu aqui na rádio, você aí na sua casa, no seu carro, no seu smartphone, enfim, fazendo a audiência do nosso programa Brasileirinho com você até o meio-dia. Já avisamos que ao meio-dia teremos os comentários para depois fazermos a transmissão do jogo que vai acontecer aqui no Castelão, na Arena Castelão, Holanda e México. Mais um jogo pelas oitavas de final aí da Copa do Mundo 2014, transmissão da Rádio Universitária com comentários a partir do meio-dia, com Everardo de Souza, Nonato Lima e toda a sua equipe esportiva implementada aí através da Copa do Mundo pela nossa Rádio Universitária FM. Ontem, vitória suada do Brasil, mas isso mesmo, time que quer ser campeão tem que ser sofrimento, tem que ter, né, paciência. Não é a seleção de 70 que ganhou todas as partidas sem precisar de ir para a prorrogação, mas é isso mesmo, prorrogação, pênalti, tem tudo dentro do regulamento da FIFA e o Brasil está aí, firme e forte para jogar com a Colômbia na próxima sexta-feira aqui em Fortaleza. Mas deixemos de papo e vamos de música. Vamos começar com o grande violonista cearense Zivaldo Maia, tocando pra gente, de sua autoria, ao seu violão, o choro Domingo à Tarde. Depois tem a Marcha dos Marinheiros, que todo mundo pede essa música, apesar de não ser um choro, mas a gente toca aqui também no repertório. Marcha dos Marinheiros, composição de Canhoto, com arranjo de dois violões do cearense que mora no Rio, Genésio Nogueira. E no final do bloco tem Marcelo Randemarque no baixo, Baixo e Grupo, composição de Dudu Salles, Choro para Zé de Benona. Vamos abrir o bloco com Zivaldo Maia, Domingo à Tarde. Thank you. We'll be right back.